saudade deu um pouso de boiada, bater o pé com a pionada e matear no galpão. Ouvir os casos contados por berranteiros, histórias de lobisomem, coitada e assombração. Ai que saudade da siguema campeirando, ver as nuvens grameando no azul da imensidão. Deitar no apeiro e ver o sol se apagando, sentir a noite chegando, cabrestando a solidão. Deitar no apeiro e ver o sol se apagando, sentir a noite chegando, cabrestando a solidão. Saudade do tropel dos cavaleiros, o amassado dos cirreiros, atravessando o sertão. Tudo é lembrança, companheiros, abas largas, do pampa e invernadas, do amor e compreensão. Ai que saudade da índia morenada, dos piazitos que deixei no ranchito beira-chão. Sigo a passito para o último rodeio, na esperança, no anseio de rever o meu rincão. Sigo a passito para o último rodeio, na esperança, no anseio de rever o meu rincão.